sinto muito, não posso esperar você. Procura algo melhor e então vai descobrir um mundo inexplorado em você. Há quanto tempo estou sonhando acordado? Quanto tempo perdido? Eu perco tempo demais. Não me pergunte o que é que eu quero da vida. O que é que eu quero da vida? Tenho sede demais. Não me rotular, você nem é ninguém. Não posso fazer nada por você. Não venha me rotular, você nem é ninguém. Descubra o que é de errado com você. Então daqui pra frente vai ser um mundo diferente. Então muito pra frente.